Oh, trem, me leva que eu também quero ir. Quero encontrar o amor que perdi, que perdi. Trem, trem, levou o meu bem. Trem, trem, me leva também. Trem, trem, levou o meu bem. Trem, trem, me leva também. Eu quero voltar por onde eu vim. Fecho meus olhos ao trilho sem fim. Ó, 103, não me deixes aqui, mas aqui. Eu quero voltar por onde eu vim. Fecho meus olhos ao trilho sem fim. Ó, 103, não me deixes.